Rádio Alerge. Comissões. Os bancos e operadores de crédito do sistema financeiro precisam desenvolver formas de garantir que o memorial descritivo dos empreendimentos seja seguido pelas construtoras e incorporadoras que obtêm financiamento para seus negócios. Foi o que afirmou nesta segunda-feira, 19 de agosto, o deputado Luiz Paulo, do PSDB, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada na Assembleia Legislativa do Rio para apurar possíveis crimes contra a economia popular em relação aos atrasos na entrega de imóveis aos adquirentes. Então, é necessário que talvez se pactue um grande acordo da transparência, né? Porque depois de toda essa legislação, nós tivemos a lei da transparência. Então, não há nenhum custo. Talvez a gente tenha que pedir uma audiência ao presidente do Banco Central, porque não custa que cada SPE, se não for SPE, que é os casos raros, né? De qualquer jeito, ninguém administra uma obra sem ter a conta específica da obra. É assim que se faz a engenharia, que isso seja publicizado. Mas publicizado o quê? O cash flow, o que está entrando de dinheiro e como é que ele está sendo aplicado, como é que ele está saindo. Presentes na reunião, membros da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança apresentaram um relatório sobre a situação imobiliária do país e sua evolução nos últimos anos. A linha de crédito do setor foi a que mais cresceu, superando o financiamento de veículos e atingindo a marca recorde de 121 milhões em 2012, no que se refere a pessoas físicas. O coordenador de fiscalização do Procon Carioca, Fábio Ferreira, relatou dois casos recentes ocorridos na zona oeste da capital fluminense. Um atraso de 30 meses na entrega de um edifício e um caso de propaganda enganosa. No caso do atraso na entrega, a empresa foi notificada e multada, podendo ainda ter suas atividades suspensas. Já a empresa que fez o anúncio irregular produziu uma contrapropaganda retificando os pontos necessários, além de ter feito uma doação de 100 mil ao fundo do órgão municipal. Nós recebemos denúncias de atraso em entrega na obra, identificamos também propagandas que não estavam transparentes para o consumidor e, diante da nossa intervenção, houve uma contra-propaganda, inclusive uma doação para o fundo para melhorias de educação na fiscalização do PROCON. E, em razão disso, nós estivemos atuando aí junto às construtoras com o intuito de equilibrar essa relação de consumo que, ultimamente, anda um tanto quanto desigual. Também participaram da reunião os deputados Wagner Montes, do PSD, relator do colegiado, e Conte Bittencourt, do PPS. Reportagem Thiago Manga.